463, decolar 235, controle 2018. 208, obrigado. Zero, boa tarde, a sua identificação desse é o nível 1 no 20, 120, vigilância, chegada a cara. Para 120, adentro, 2-0, 3-2-3-0. Controle ao azul, 4463. 4463, contato com radar, sobe restrito, uma centena, saída da EL. Uma centena da EL. Boa noite, 64. Boa noite, 64. Chama Recife, 125, decimal 45, alterno 2685, voo. Obrigado, senhor. Número 3, está autorizado alinhar e decolar a pista 28, vento 220 graus, 08 mais. Livre alinhar e decolar, 213. Estabilizado, 9409, tem o campo a vista. 9409, chama a torre, 118-95, bom ponto. 295, obrigado, uma boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 9409, final ILS da 28. São 9409, continua a aproximação, reporte com embaixo travado. Tá. Qual é o vento na superfície, por favor? Pra torre? Qual é o vento na superfície, por gentileza? Vento 210 graus, 07 mais. Obrigado. Então, 9409, Chaco Trem. Agora embaixo, travas, na final de 4 milhas e meia. Livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 07 mais. Livre pouso na 28, 9409. Chanel 6213, decolado aos 38, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, obrigado. Mantém, reporta pronta do lançamento. Atingiu o 120, pode prosseguir, descida? Não, mantém, informa o tráfego, sua posição de 10 horas 11 milhas, Mussul, cruzando 070 para uma centena, uma Embraer 190 da companhia. Atingi, mantém 120, pode 07. Controle Salvador, hoje é 6213, curva direita na prova de Dael. 6213, sobe, mantém o nível 100 restrito, saída da EL. 100 restrito, saída da EL, 6213. 9409, seu solo 841, no livre pista pela esquerda. Para ingresso na alfa, chame solo 121, décima 1. A esquerda solo, tá, 9409. Azul 4463, sobe mantenha o nível 1980. Azul 4076, desce 3000 pés, ajuste no 0-4. 3000 no 0-4, 4076. Autorizado ILS, OTAN 3290. Desce 2000, autorizado ILS, Zulu para 28, repasse estabilizado, 3290. 2000, repasse estabilizado. Confirmando o tráfego posição de 11 para 2 horas, motivo da nossa restrição é esse? O motivo da sua restrição, comandante, é o Notam Bravo 0102/2013, que altera a restrição da saída da EL para manter uma centena até 30 milhas quando Salvador opera na pista 28. Infelizmente, esse Notam não foi divulgado a contento, a aviação realmente não tem conhecimento dele. E nós já tivemos incidentes de tráfego aéreo relativamente sérios em função disso. Ah, tá ok. Não, o tráfego, eu tô com ele à vista aqui. Por gentileza, o senhor poderia me chamar o número desse sinal, tá? Bravo 0102/13. Ok, obrigado. Mas não é só pelo notão. O tráfego, além desse que o senhor tinha visto, está na sua posição de 1 hora, 13 milhas rumo leste. Está atingindo 120 agora, é um Airbus 318 da companhia. E esse tráfego é que, na verdade, restringe sua subida a uma centena, não só o Notam. Ah, ok, positivo, certo, grato pela informação. Advito, será 6330. Mantenha. Mantenha. Dado 3290. 3290, chame torre 1895, bom pouso. Boa. Torre Tan 3290. Tan 3290, cheque o trem. Baixa travado. O Tan 3290, livre pouso pista 28, o vento 210 graus 07 metros. Livre pouso 28, Tan 3290. Azul 4463, Centro Recife, em 125, decimal 1, não. 6213, sobe 360. 6213, confirmando. Descida, 6330. 6330, desce a 3000 pés, ajuste no 0-4. 3.000, o Azul 4076 desce 2.000, autorizado final do ILS Zulu para a pista 28, reporte estabilizado. Afirmante, desce para 2.000, ILS autorizado e reportagem estabilizado, 28, 4076. Prossiga. Só mantém 360. 432-90, seu solo 47, esquerda, para ingresso na Alfa, chame solo 121, décima 1. 321. Centro Recife, 125, décima 1, alternando 33, décima 25, bom voo. Mono ADLS 28 azul 4076. 4076, completo, chama a torre em 118, décima 95, bom voo. Obrigado, 1895, 4076. Chama a 6360, desce 2000 pés, autorizado a final da ADLS do Lu para a pista 28, reporte localizador. Desce 2000, é para estabilizado, 6360. 6360, antes de redução de velocidade para 1909. Reduzindo, 6360. Mike Delta, livre da restrição na chegada a cara e desça 2 mil pés, ajuste 1014. Ali embaixo pra lá. Vai repassar, 4076. Quase 109, prossiga. Prossiga na proa da rotatória, se tiver condição, reporte opcional no campo. Azul 4076, checo, tem? Baixar travado. Livre pouso, pista 28, vento 170,07 mais. Livre pouso 28, azul 4076. Localizador 6330. 6330, completo, chama a torre em 11895, bom voo. 285, boa tarde. Saúde, boa tarde, chama 6330, final da 28. Chama 6330, continua pressão, reporte quando embaixo travado. Portará. mediano pro gol no 167. Tá negativo o gol no 167, mantém a posição, tem um tráfego a 5 milhas de externo. Do 4076, seu solo 52, liga a pista pela esquerda, chame solo 12 na última 1. Visão de cima 1. Estabilizado 928, marcha travada 6330. Continua a aproximação aguardando pista livre. Guardado. Janer 6330, tem livre pouso na pista 28, vento 180 graus 08 mais. Fique em pouso, metrô 30. Gol 1167, ele mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, 1167. Dois, dois, sete, boa tarde, acende a identificação, descendo nível 120, vigilância e chegada a Cari. Cari, descendo ao nível 120. A possibilidade de após a Cari situar o ILS X-State? Afirmo. Obrigado. 1-1-1-1-1-1-1. Informação, vamos aí comer pela esquerda, um pouco de caldo aí já, tá? Gente, graças pela informação. Livre de decolagem, pista 28, vento 190 graus 08 mais. Atende para restrições na saída dela. Livre de decolagem, pista 28, vento 190 graus 08 mais. Restrições, resolve mesmo. É a colusão na mesma, prossiga. Volume lembra, táxi até a papai, pode parar ingresso na 735. 1167, decolado ao 57.120, sinal 8. 208. Controle, Salvador, voo 1167, passando 1400, velho. 1167, boa tarde, contato radar, só 360, saída da El. 3601. Confirmando o 1167, sobe restrito uma centena, ok? Ok, uma centena, o 1167. Ingresso, reporte NED pronto, cabeceira 17, o Eco Volo 90. Todo de 10 também aqui, está pronto para lançamento. Está livre lançamento, reporta último homem fora de 10 de Quebec. Uma torre agora 118.95, é como é que dá? 18.95. Sim, a gente volta cruzando 3 mil pés, 1014. Eco Mike Delta, 6952. Eco Mike Delta, continua a aproximação, reporte que ele embaixo travado. Mike Delta tá livre, tem livre pouso na pista 28, o vento 190 graus, 069. Livre pouso na 28, Eco Mike Delta. Eco Lua mesmo, mantém a posição em guarda. Como é que dá o seu follow 02? Confirme se detectou algum componente de causa no pouso. Confirme. Gente, grata, Eco Mike Delta. Chame solo em 121 small 1. Eu mantenho 120. Voo November, livre de decolagem, pista 7, o vento 200 graus, 07 mais. Gente, guardião 09, aguarda a transferência. Está autorizado a descida até o 1500. Salvador, eu gol no 167, mantém nível 100 ainda, senhor? Conforme as restrições da carta, o 167, a porta sobe 360. Ok, então até a 20ª subindo, 167. Uno 227, desce para 2000 pés, 1014, autorizado LS, a porta estabilizada. 2000 pés, 1014, autorizado LS, a porta estabilizada, pode voar o 363? Controle 1-0 de Flonte. Salvador 1-208, vai correr o 9. Controle Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Ciente, Eco Zulu November, Serra November com meu eco, assim que possível, estimado para voo. Só um minutinho, senhor. Controle de Salvador, Eco Zulu November, está estimando pouso para o Zulu 800. Isso, 1800? 1800, afirmo, Eco Zulu November. Copiado, November. Pelo 1500, chama a torre agora 118.95, o Guardião 09. Chama Recife 25, decimal 1. Recife 25, 1. 09, prossiga para 2. Siga sinal 17, pode na curta, guarde 109. De 9, chegada em pitch, 1141, 10 para 3 mil pés, 1014. Todo vale pitch. November, confirma o nível final autorizado. 085, senhor. Eco Zulu November. Qual foi o ideal para o destino, Zulu November? 302. Eco Zulu November. Que autorizado, ascensão 085 direto. Grato, autorizado, ascensão 085 direto. Eco Zulu November. November eu vou direto, mas inicialmente sobe até 2000, ok? 2000 pés. Afirmativo. Inicialmente eu subi até 2000 pés, vai tudo novo. Vou andar direto. 130, boa tarde, acione a identificação. Desce até o nível de voo 120 no ponto B1. Olá, chefe do trem. Trem, baixado travado, de fábrica. No momento, 2,5 milhas, se possível vai curvar à direita, parar direto pro Grécia. Sente o Guardião 09, todo por conta e risco no Graé, o vento em Salvador, vento 200 graus, 08 mais. 200, 08, conta e risco no Graé, grato, Salvador do Solo. Guardião 09, Sofolo 10, frequência livre estacionada. Zulu 90. Salvador, uma boa tarde, bom 867, próximo ponto de espera, 28. O 1867, a linha decola de imediato? Afirmativo. Tem, está autorizado a linha de decolar, pista 28, vento 220 graus, 90 nós. A linha decola. 9867. Toma isso? Ok. Pro Pat 4, correto? Tá autorizado o ingresso na pista, tá que seria a pista, reporte livrando o Eco Mactato. Salvador, eu vou no 227, muito boa tarde, LS, da pista 22. Vou no 227, continua a aproximação, reporte quando embaixo travado. Chama, já está, embaixo travado, 227. Continua a aproximação, agora no pista livre, o 1227. Aguardo sua autorização, vou no 227. T27, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 90 nós. Livre pouso no 28, gol no 227. Gol no 867, decolado 212, controle 120, sinal 8. 208, gol no 867. Controle Salvador, bom dia, gol no 867. Passa 1300. 67, gol sobre 360. Sem restrições para o 360, gol no 867. Ah, é como é que deve ser? ligou o 1867, solicita de esquerda para 240 por 20 minutos. Autorizado. Entra. Desvios 1867, vou direto alerta. Após desvio direto alerta, 1867, obrigado. Solo 1-4, livre pista pela esquerda, para ingresso na Alfa, chame solo, 1-2-1-1. Pela esquerda, para ingresso na Alfa, 2-1-1, 1-2-2-7, obrigado. Felipe 5447, está autorizado a linha de decolar, pista 28, vento 220 graus, 119. Passarelo 2230 para sequenciamento de voo posição CARI. Autorizado descido até 4.000 pés com 1014. Está presente CARI, descendo para 4.000 pés. Passarelo 2230. Pronto, alerta, gol no 867. 167, está no 41, pode voar ao 663. Passarelo? Solicitou 363? O CNE 6141. Autorizado, o 6141, reporta final. Graças. Torre, senador, boa tarde, da 3605, ponto espera da 22 pronto. São 3605, mantém a posição aguarde. Mantém a ponto espera, 3605. Então, 3605, Salim mantém cabeceira 28. Salim mantém 28, 3605 da TAM. Desce para 4.000 pés, ajuste no 014. Chega novembro. P5447, teu colado 107, controle 1208. Vai chamar controle 1208, grave 5447. P3605, livre decolagem, pista 28, vento 220 graus, 08 horas. Iniciando na 28, Santa 3605. Boa tarde, 35447. Decolou, cruzando 2100 pés. Perfil na saída Momo. Boa, sobe 200 Momo sem restrições, o 35447. Sobe 200 Momo sem restrições, 5447. Visual 6141. 6141, completa a final, chama a torre 11895. 1895, boa. Boa. Oito, meia, dúzia, sete, chama Recife agora, 1260, terra 1288. Recife 1260, 1288, bom dia. Confirma o vento, 6141. Vento 230 graus, 089. Sete. Decolado ao Juno 9, controle 120 sua 8. 208. Xeré 6141 com check tem. Passar travado. Livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 09 lá. Livre pouso 28, Xeré 6141. O sobe até uma centena, o 3605 direto da El. Direto da El, estreita uma centena, até 3605. Seca, ou 6141? Boa tarde, trip 5240, identifique, desça para o nível 120 na chegada CARI. 120 CARI, grato. A possibilidade de voada presente, posição CARI? Negativo, mantém a chegada. Mantendo, grato. Papatango, Eco, Zulu, November, controle. Chame o centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Então, ok, obrigado. Pedido 2230, autorizado a final do procedimento, desça para 2000, ajuste 1094, informe no localizador. Informa o tráfego, portão de 2 horas e 25 milhas com rumo oeste, cruzando o nível 1170 em descida para 120, é um Alfa Tango 72. Sim, está na 3605, procura visualmente. Trip 5240, tráfego 10 horas e 24 milhas em rumo sul, cruzando 80 em acessão para uma centena, é um Airbus 320. Gente, grátis. Correção 319. Obrigado. Oceaner 6141, solo aos 23, livre pista, taxi 20, Charlie, chame solo 121-1, boa tarde. Vai até 219, 141. Trip 5447, autorizado Barreiras. Autorizado Barreiras, a presente 5447, grato. 6141, solo 121, decimal 1. Suba para o nível 360, está livre, então 3605. 360, atenção, obrigado. Trip 5240, cruzando o tráfego, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Para 4 mil, 5240. É 315, número 2 na aproximação, desça para 2 mil pés, o ajuste no 014, informe no localizador. 2 mil no 014, repórter estabilizado. 613. Passarei do 2230, passando o ZAN, complete a final, torre 1895, tem bom pouso. 195, passarei do 2230. Obrigado. Boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, continue aproximação, cheque trem de pouso e corte de autorização. Este canal, trem de pouso, garanto, autorização 2230. Alterna 13325. 251, 3325, obrigado. Trip 5447, chame o Centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Centro Recife, 1260, alterna 1288, gráfico 5. Passarei 2230, aproximação 28, baixar, checar. Passarei 2230, continue aproximação, reporte visual com campo. A visual com campo, 2230. Passarei 2230, atento a chuva leve sobre campo agora, livre pouso pista 28, vento 220 graus, 062. Passarei certo. Passaredo 2230, copia, que tem livre pouso na pista 28. Livre pouso 28, passaredo 2230. Teto estimado de 1.100 pés, visibilidade de 4.000 metros, chuva leve. 240, ciente. Vai seguir agora com o número 2 na aproximação, desça para 2000, o ajuste permanece no 094, conforme no localizador. 2000, reportará no localizador, autorizado para o procedimento TRIP 5240. Passaredo 2230, solo aos 32, chame solo, 121, decimal 1, boa tarde. 1, 1, passaredo 2230. 3, 1, 5. Completa final, chame torre 18, 9, 5, tambor pouso, vou chamar 63, 1, 5. 2, 9, 5, obrigado, cara. Falei, bom, é o Oxa, 63, 1, 5. Chanel 63, 1, 5. Cheque o trem de pouso, a tempo pi, a chuva leve sobre campo, pista molhada, vento 220 graus, 07 nós, parte visual com campo. Vai dar visual, 63, 1. Tá completamente visual. Chanel 63, 1, 5, tem livre pouso, pista 220, vento 220 graus, 08 nós. Livre pouso, 63, 1. Intercepto localizado, TRIP 5240. TRIP 5240, completa final, torre 1895, tambor pouso. 1895, bom trabalho, obrigado, senhor. Boa tarde, tá 3191, ponto espera pronto. Tá 3191, mantenha o ponto de espera. É, 3191. Foi uma ótima tarde, é o TRIP 5240. TRIP 5240, boa tarde, continue a aproximação, cheque trem de pouso, informo chuva leve sobre o campo e pista molhada. Ciente, reportaremos quando baixar travado, confirme o vento na presente unidade. TRIP 5240, vento 220 graus, 069. Gato. Ryanair 6315, solo aos 34, livre pista, taxiway Charlie, chame solo 121, decimal 1. Boa tarde.